Meus amigos e meus irmãos, o Apocalipse não é um livro apenas de uma transição kármica para os povos da Terra. O seu significado não cessa quando da consumação dos acontecimentos proféticos nele anunciados. Marquei aqui. O que nós falávamos aqui em programas anteriores? Peguei uma pregação do irmão Zarura, que ele faz uma análise do sexto versículo, capítulo 6, do seu Apocalipse segundo São João. Deixa eu pegar aqui. Diz o irmão Zarura aqui, de improviso: mas não faças dano nem ao vinho, nem ao azeite. É a parte final do sexto selo. Essas palavras disse Deus ao que estava montado sobre o cavalo preto. Nelas se dá a entender que no meio da grande fome que virá sobre o mundo, Deus não deixará seus filhos desamparados. Isto é que é extraordinário. Sim, Deus, no meio de tão terríveis circunstâncias apocalípticas, não deixará sem socorro os seus escolhidos, aqueles que se fizerem escolhidos por suas boas obras. E ainda que seja em curto número, em número tão pequeno, os pregadores da sã doutrina do Cristo, segundo o seu novo mandamento, Deus sustenta os seus fiéis com a sua celestial graça, com a força do Espírito Santo. Eis o significado do não faças dano nem ao vinho, nem ao azeite. Por que eu peguei essa passagem aqui? Que, aliás, é a contracapa do compacto Jesus e o Homem do Campo, Agropaz, a Vitória do Amor. Porque devemos ter em Deus a fé que uma criança tem nos seus pais, que estão com fome e sabem que os pais vão se virar para dar comida a elas, as crianças. Ora, nós vivemos uma época em que a humanidade vive mesmo o tempo final. Peste, fome, uma guerra terrível. Olha os cavalos aí. Branco, preto, vermelho, amarelo. Tudo isso aqui singulariza para nós um estágio que a Terra passará, que nunca passou antes, e também dificuldade para todo mundo. Ora, o que nós vemos no Apocalipse? Deixa eu abrir aqui a Bíblia Sagrada, no capítulo 16. Aliás, está aqui. O sexto flagelo. Capítulo 16, versículos 12 a 16. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vem do Oriente. Que reis serão esses? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Chegaram lá, é o capítulo 16, sexto flagelo, a partir do versículo 12. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, lá vem Jesus anunciando que vem uma guerra aí. Que no versículo 16, vou pular do 14 por 16, ele diz assim: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Mas Deus, na sua misericórdia, por intermédio do Cristo e do anjo que falava a João Evangelista, que foi corajoso com 96 anos, o suficiente para deixar o testemunho do que viu em transe espiritual, estava preso na ilha de Patmos. Alguns historiadores dizem que depois ele vai ser solto, outros dizem que morre lá. Os que dizem que ele é solto falam porque Domiciano vai ser assassinado, né? E aí ele é solto. Mas isso não interessa, interessa que ele deixou o recado. Então Jesus vem anunciando uma guerra terrível. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Magedon. Mas para os seus servos, aqueles que o querem ouvir e o respeitam, não aqueles que se lamentarão sobre ele, que das tribos da terra, quer dizer, das nações da terra, por não o terem ouvido, recebem de Jesus esse conforto que aparece entre parênteses. Mostra mesmo que é uma interrupção para dar um conforto espiritual. Versículo 15. Como quem diz, ó, não vou poder impedir esses acontecimentos, porque vocês, humanidade, plantaram esses acontecimentos. Mas, aqueles que sabem que eu lhes disse que não os deixaria órfãos, e estaria com eles todos os dias até o fim dos tempos, para esses que não dormem na hora em que têm que estar acordados, que não me negam, não me negarão jamais, e eu lhes disse que não os negaria perante o Pai Celestial, e não os estou negando porque eles deixam esse aviso. Entre parênteses, o versículo 15 do capítulo 16 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Eis que venho como quem vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. E em seguida, no versículo 16, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E aqui, no versículo 6, do capítulo 6, e ouvi uma voz do meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro. Quer dizer, estão nos medindo, hein? Vendo se merecemos ser comprados ou não. E não danifiques o azeite e o vinho. E vejam que aqui também o anúncio vem antes do versículo 7, que é a voz do quarto animal, anunciando o cavalo amarelo. Veja a misericórdia de Deus sempre nos avisando, abre um interregno, abre um intervalo, dá um jeito de dentro das piores perspectivas nos avisar de que nada nos faltará se permanecermos fiéis. Que em seguida, nos versículos 7 e 8, está escrito: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Quando o desespero está crescendo, todo mundo pensa que não há jeito para nada, vem uma voz lá e diz: ó, apesar de tudo isso, três cavalos já passaram por cima de vocês, mas vem o quarto aí com o nome de Morte. Apesar de tudo isso, há um poder superior que comanda isso e permite que isso aconteça, porque vocês merecem, vocês que pediram. Quem semeia, colhe. Vocês não dizem isso? No entanto, é dada uma ordem de misericórdia de não haver prejuízo para o vinho e o azeite, quer dizer, alimentação para aqueles que precisam ser sustentados. E vejam o símbolo do azeite e do vinho. Com azeite, se abençoa. Quer dizer, a coisa material que vier, virá abençoada. E com vinho se bebe o sangue do Cristo, quer dizer, a sua doutrina. Vejam que aí é o sinal espiritual que nos dá conforto e nos sustenta com as coisas materiais. Mas está lá, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Bom, não façais mal ao vinho e ao azeite. Apocalipse de Jesus, quer dizer, o último livro do Novo Testamento. E eu recorri ao Velho Testamento, a Elias e Eliseu, que protegeram duas viúvas, fazendo com que nada lhes faltasse. Elas iam lá na botija, no tonel, sei lá o quê, encontravam azeite, encontravam farinha. Francisco de Assis, os seus seguidores diziam: Pai Francisco, acabou a nossa sustentação, nosso alimento. Acabou não, vamos lá ver. Deixa ele ser homem sem fé. Ele chegava lá, tinha vinho, tinha farinha, tinha isso e aquilo. Mas é preciso ter merecimento. A alma mercantil não funciona com isso. E Jesus está permitindo que nós possamos passar a vocês essa lembrança que está esquecida na Bíblia. Que a humanidade hoje está muito materialista. Mas é claro que é alimento espiritual, acabei de explicar. Bom, está muito bom, mas a turma está dizendo ali, o pessoal da técnica, que o tempo agora acabou. Mas na próxima vez, no próximo programa, na próxima parte desse programa, como quiser, nós vamos voltar ao assunto, que eu pergunto a vocês, onde está claro, várias passagens fica claro que o planeta não vai acabar. Onde está claro que o planeta não vai acabar? Está no Apocalipse e também está na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Vamos ver quem mata essa charada. Vamos orar, não é? Porque sem oração a gente não vai. E vamos dizer ao Mestre Jesus que confiamos na sua misericórdia, porque é a misericórdia de Jesus que nos sustenta. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça, de verdade, portanto, de bondade e de amor. Não pode haver bondade e amor a não ser sobre a firmeza da justiça e da verdade de Deus, esse alicerce, a justiça e da verdade divinas. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia dai-nos hoje. Pão transubstancial, isto é o pão do Espírito, porque o pão de trigo, o pão para o sustento de nosso corpo, devemos-lo conseguir com o suor de nosso rosto. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.